Ministro, eu queria entender primeiro essa questão dos bancos de dados. De que maneira que vocês atuaram no Brasil Sem Miséria para descobrir esses clusters aí de ultramiséria? Eu acho que esse é um capítulo mesmo da agenda do Brasil Sem Miséria, porque nós estamos usando o que existe de melhor de tecnologia, cruzamento de bancos de dados, para chegar na população pobre. Quer dizer, alta tecnologia, o que existe de melhor e mais moderno para conseguir fazer um planejamento e chegar na população pobre. Eu te contava que a gente se inspirou em parte desse trabalho, num trabalho que nós fizemos junto com o Ministério da Educação, para identificar crianças pobres que recebiam benefício de prestação continuada e que estavam fora da escola. Nós fizemos todo o banco de dados do censo escolar com o BPC. Benefício de prestação continuada, que chega para crianças pobres com deficiência, e a gente acabou descobrindo que 70% das crianças em idade escolar que recebiam BPC estavam fora da escola. E aí o que nós fizemos? Fizemos uma coisa bem simples. Fizemos um questionário, destacamos toda a rede de assistência social e fomos na casa das pessoas. Aí você vai na casa e pergunta por que que a criança está fora da escola, se ela tem idade escolar. E para nossa surpresa, a resposta não era a resposta que a gente esperava. Qual que era a resposta esperada? Dificuldade de locomoção, falta de acessibilidade. Não, primeiro, a maior parte das famílias não sabia que as crianças podiam ir para a escola. Olha. Segundo, parte dessas famílias achava que se a criança fosse para a escola, ela ia perder o BPC. Talvez seja o motivo mais triste de todos, né? Quer dizer, a criança estava sendo privada de um direito para poder receber o outro por ignorância. E aí só em terceiro lugar era a questão da acessibilidade. Aí nós fizemos um trabalho de acolhimento, de convencimento dessas famílias de que as crianças deveriam ir para a escola. E em 2 anos nós revertemos esse quadro. 70% das crianças com o BPC passaram a estar em sala de aula. Nós ganhamos um prêmio das Nações Unidas por conta disso. E aí ficaram fora da escola aquelas crianças que de fato tinham dificuldade de locomoção, né, precisavam de veículos especiais, e foi esse o trabalho que o MEC começou a fazer nos últimos 2 anos. Tanto é que você tem agora um ônibus escolar acessível, você tem em alguns locais vans acessíveis que vão buscar a criança na escola e levam em casa e levam na escola e depois levam em casa de novo. Então, acho que esse foi um ganho muito grande e um aprendizado também, que é essa ideia. A população pobre muitas vezes não tem acesso à informação. Esse talvez seja um dos maiores legados do Brasil Sem Miséria, que é entender que o serviço público, por exemplo, a educação, a rede de educação no Brasil, a oferta de educação no Brasil, já não é um problema há muito tempo. Né? Quer dizer, não era por falta de oferta na rede de ensino que essas crianças estavam fora. Né? Como na maior parte dos casos, a população não está fora dos serviços públicos por falta de oferta de serviço. Pode ser uma falta adequada ao perfil dela, né? Como agora no caso dessas crianças, parte das escolas está sendo adaptada também para ter salas especiais. Né? Mas a maior parte das vezes, essa população de baixa renda não consegue, tem barreiras invisíveis que impedem que ela chegue no serviço público. Agora, a base de dados para pegar esse universo todo era a base de dados do benefício de prestação continuada ou tinha famílias ainda fora do BPC? No caso do BPC, né, ainda tem pouco residual, o benefício está praticamente universalizado. No caso do Bolsa Família, que é o cadastro único, também nós tínhamos famílias fora do cadastro único, no começo do governo da presidenta Dilma. E a nossa conclusão, partindo de toda essa experiência, era exatamente que essas famílias, as mais carentes, as mais isoladas, as mais excluídas, às vezes são tão excluídas que sequer sabem que têm acesso ao direito do Bolsa Família e a um conjunto de outras políticas que a gente vinha desenvolvendo. Então, nós resolvemos inverter a lógica como o Estado trabalhava, quer dizer, não é mais obrigação daquele que busca o Estado ir atrás e bater na nossa porta. Passou a ser nossa obrigação, se nós queremos construir um Brasil sem miséria, é obrigação do Estado, é responsabilidade do Estado ir até essa população. Então nós estamos fazendo isso no conjunto das nossas políticas. Agora, como que vocês conseguem chegar na ponta? Quais são as parcerias que são montadas aí? Os municípios, na maior parte das vezes, são os nossos parceiros, tanto é que Tem município que está funcionando muito bem, depende muito, não só de capacidade operacional, mas de esforço, dedicação, envolvimento. Mas a maior parte dos municípios, no caso do Cadastro Único, o resultado é muito, muito positivo. Né? E aí nós temos situações surpreendentes, por exemplo, Cadastro Único, aí auditado por outras instituições, por exemplo, pelo próprio Banco Mundial, no Nordeste é muito melhor do que no Sul e no Sudeste. Não porque tenha mais gente, mas ele é melhor focalizado. Ou seja, quem está são as que mais precisam e tem pouca gente dentro que é quem menos precisa. Seria porque a miséria no Sudeste ela está mais distribuída e não tem foco específico? Não é por causa disso. É porque houve mais dedicação mesmo, um envolvimento gigantesco dos governos municipais e estaduais do Nordeste com relação à agenda do... Porque a miséria lá é muito mais... Com relação à agenda do Bolsa Família do que no Sudeste. Agora esse quadro começa a melhorar no Sul e no Sudeste. Houve, principalmente depois do Brasil Sem Miséria, todo um trabalho de treinamento, de capacitação dos servidores, de convencimento de que era necessário se... O treinamento quem é que dava? Nós mesmos dando, seja por educação à distância, nós estamos... Nós contratamos várias universidades no Brasil, estamos pela primeira vez capacitando de forma generalizada servidores da rede de assistência social no Brasil todo para melhorar a qualidade do serviço, porque não adianta somente... Muitos desses profissionais da área de assistência precisam realmente melhorar sua condição, né? Ter capacitação em vários sentidos. Quer dizer que nessas prefeituras o contato são com pessoas que passam a representar, digamos, esse Conselho de Assistência Social, é isso? Não, o Conselho de Assistência Social é um conselho de representação paritária, governo, isso. Sociedade civil. Mas, agora, nós temos a rede de assistência social, que são as assistentes sociais, pedagogas, psicólogas, mas profissionais. Mas é similar ao modelo SUS, não? É um modelo parecido com o do SUS, exatamente. Você tem atribuições do governo federal, atribuições nos estados e atribuições nos municípios. E esse atendimento básico, que seria o similar ao posto de saúde, né? A unidade básica de saúde, são os centros de referência em assistência social. Eles é que fazem esse atendimento para a população, seja pobre, seja situação de vulnerabilidade, criança saída de medida socioeducativa, mulheres vítimas de violência, e eles fazem o Cadastro Único. Então é a rede de assistência social que faz o Cadastro Único. Agora, qual que é o grande ganho do Bolsa Família? É que o pagamento, o dinheiro, ele não sai viajando. Sai do governo federal, vai para o estado, vai para o município, que depois vai para alguém, que depois... O pagamento vai direto para essa família. E nós usamos. É isso que a gente começou conversando aqui, que é informação para manter o cadastro não só com uma boa qualidade, como muito atualizado. Então as famílias a cada 2 anos têm que fazer atualização cadastral, porque senão você fica com dados antigos, não só de endereço, telefone, informações gerais da família, como principalmente dado de renda. Né? Então esses dois dados, de endereço para ter acesso às famílias e de renda, ele é obrigatório ser preenchido a cada 2 anos, e nós cruzamos com um conjunto de bancos de dados que existem hoje no Brasil. Não só para evitar fraude, mas também para entender o que está acontecendo com os nossos beneficiários. Por exemplo, hoje nós fazemos cruzamento periódico com os dados do Banco Central de acesso a microcrédito. Por quê? Porque nós queremos saber quantas pessoas do Bolsa Família estão conseguindo acessar microcrédito no Brasil. E para nossa surpresa, os dados são muito interessantes. Né? Os dados de microcrédito, por exemplo, né? Esse programa Crescer, que é um programa da rede de bancos públicos, né? Banco do Brasil, Caixa, que chega no micro e BNB principalmente, com microcrédito produtivo orientado, ou seja, é crédito não para consumo, é crédito para esse nosso microempreendedor que já tem o seu pequeno negócio, quer melhorar de vida. Então, a costureira que tem um pequeno capital de giro para comprar tecido, né, para montar a sua confecção, o encanador, eletricista para comprar material, esse dinheiro que é um dinheiro barato, taxa de juros no governo da presidenta Dilma caiu de 60% para 6% ao ano para esse microempreendedor. São 10 milhões de operações que foram feitas no Brasil. Dessas 5 milhões são para pessoas do Cadastro Único, 3 milhões Em que período? Governo Dilma. Ah, os 4 anos. Nos 4 anos da presidenta Dilma. E 3 milhões e meio para o público do Bolsa Família. Né? Então são operações. A maior parte das vezes as pessoas tiraram a primeira operação, pagaram. Tiraram a segunda, pagaram, já estão na terceira operação. E a taxa de inadimplência é baixíssima. É das menores do mercado, é o dinheiro emprestado para a população pobre. Você está falando desses centros aí em cada município, que tipo de serviço que eles prestam, além de receber denúncias aí contra, de abuso contra mulher, contra criança, que tipo de serviço que eles prestam um atendimento na, típico da área de assistência social, né? Idosos, tem grupos de que são grupos de acolhimento, né? Tem muitos idosos pobres em situação de isolamento. Então, muitas vezes você tem assistente social e psicólogo que montam esses grupos com idosos, não só fazem um serviço que eles chamam de convivência, né? Como para crianças jovens, para jovens saídos de Tem uma relação com o Conselho Tutelar, né? Tem relação com esse Conselho Tutelar, porque no caso das crianças, elas são encaminhadas, em geral, para a rede de assistência, para serem acompanhadas na rede de assistência. E são quantos centros desse no país? São 10 mil. 10 mil? 10 mil. 7 mil serviço básico, 7.500, e 2.500 serviço especializado, que trabalha aí sem alguns centros especializados em violência, pessoas com deficiência ou população de rua, por exemplo. Nós já estamos com 300 centros de assistência social especializado em população de rua. Por que ele é especializado? Porque primeiro que ele é no centro da cidade. Os outros nossos CRAS, né, os centros de referência, em geral são na periferia, que é onde está a população pobre. Esses equipamentos, o ideal é que eles fiquem nos bairros onde as famílias vivem. Esse que é o de população de rua, que é um equipamento novo, que começou a ser construído no governo da presidenta Dilma, dentro do Brasil Sem Miséria, ele está no centro da cidade. Ele tem chuveiro, banheiro, lugar para guardar a carrocinha, o cachorro, né? Tem um lanche, tem um atendimento diferenciado de gente especializada em população de rua para fazer esse atendimento, não só garantir que eles tenham acesso a direitos mínimos, como é o caso de tomar banho, como tentar conquistá-los para que saiam da rua. Qual que é a participação do governo federal, estadual e municipal nesse centro? É muito, diferenciado. O governo federal cofinancia os centros junto com os municípios, né? Isso é um serviço hoje de adesão no Brasil todo. Então, o município querendo montar um CRAS, se ele tem que ter uma população, uma quantidade de CRAS para uma determinada população é estimada. Ele entra em centro de referência em assistência social. Mas aí, Nassif, deixa eu fazer um pouco a propaganda aqui do que nunca é notícia. O que não é notícia? Um programa que dá certo, claro. E cumpre todas as suas metas, né? Então, olha só, quando a gente lançou o Brasil Sem Miséria, nós já tivemos a oportunidade de falar várias vezes sobre isso. Você lembra que nós lançamos no dia 2 de junho com um conjunto de metas. O que a presidenta disse? Eu vou garantir, né? 1 milhão de vagas de curso de qualificação profissional, eu vou dar acesso ao microempreendedor individual, né? Eu vou construir 750 mil cisternas. Então, nós lançamos um conjunto de ações que compõem o Brasil Sem Miséria com prazo até 31 de dezembro de 2014. Todas as metas nós cumprimos antes. Todas. Não vai ter divulgação. Todas. Então, em 7 de março desse ano, nós chegamos no 1 milhão de Pronatec voltado para a população de baixa renda. Agora já estamos praticamente em 1,5 milhão. As cisternas que a gente achou que ia chegar no final do ano, contando as últimas 750 mil cisternas, nós conseguimos bater nossa meta, que foi a última que nós batemos agora em novembro. E aí não só conseguimos concluir todos os compromissos assumidos pela presidenta, como dentro ainda do exercício nós conseguimos publicar um livro contando um pouco o que foi o nosso legado, porque é uma experiência muito complexa, que envolveu 22 órgãos, que envolveu 120 ações, que envolveu toda uma articulação, governo federal, estados, municípios, outros atores, né, bancos públicos. Mas você já tem uma boa manchete aí. Ministério gasta dinheiro e... fazendo um livro pesado, né? E aí, aqui nós temos não só a experiência contada pelo MDS, mas os nossos parceiros, então, o Ministério da Educação, conjunto dos atores e pessoas e entidades que participaram dessa atividade. Amanhã, não falar amanhã, porque eu não sei se a gente vai amanhã, se vai entrar no ar amanhã ou depois. Mas essa questão da política de participação social, que hoje é um ponto central de modernização de gestão, efetivamente. No âmbito do Ministério, como é que vocês atuam com esses... Quais grupos que participam e de que maneira que é dada a interação? Nós temos uma ação tradicional, que já era dispositivo legal e que foi muito ampliado, que é o próprio Conselho Nacional de Assistência Social. Na área do MDS, nós temos dois conselhos permanentes. Um é o Conselho Nacional de Assistência Social, que não só tem um caráter consultivo, mas delibera sobre as matérias envolvendo assistência social, todo o regramento, a exemplo do que acontece no Conselho Nacional de Saúde. E nós temos na Segurança Alimentar e Nutricional o CONSEA, que é um conselho talvez dos mais famosos e conhecidos, porque ele tinha sido instituído no governo Itamar por iniciativa do Betinho, quando ele lançou toda aquela agenda de combate à fome. Foi fechado no início do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e reaberto no início do governo Lula. O Conselho é um fórum consultivo muito atuante, porque ele envolve participação de todos os movimentos do campo, MST, CONTAG, rede de supermercados, movimento de agroecologia, como movimento de mulheres, moradores de rua. Então, ele é um conselho indígena, povos e comunidades tradicionais, quebradeira de coco, né? Então é muito diversificado, tem uma política transversal, porque a agenda de segurança alimentar é transversal, ela não é de um único ministério. Por exemplo, merenda escolar, talvez seja a ação mais eficiente que a gente tenha tido no Brasil de segurança alimentar. Nós hoje levamos merenda escolar para 43 milhões de crianças, e é na área de educação. Então, a questão da alimentação é uma política transversal. O Conselho é super atuante, acho que um exemplo de participação popular e de um tipo de participação popular muito saudável, porque eles não só exercitam esse papel de cobrança, exigindo os seus direitos e garantindo que a gente avance, como eles nos ajudaram a construir políticas públicas. Né? Quer dizer, ele não está só lá fazendo advocacy e reivindicação, ele pensa política pública e nos ajudou a construir várias políticas. Então, um conselho realmente muito especial. E no Brasil Sem Miséria, quando a gente lançou o plano, quando a gente construiu o plano, antes de lançá-lo publicamente, nós montamos 11 fóruns de diferentes atores para apresentar o plano. Então, sentamos com o movimento sindical, CUT, né, CGT, para todo o movimento sindical, sentamos com o movimento do campo, fizemos um fórum, sentamos com religiosos, né, CNBB, evangélicos, montamos um fórum, fizemos essa discussão. Então fizemos 11 diferentes grupos, apresentamos o plano, ouvimos críticas, sugestões, e a partir daí, por sugestão do próprio movimento social, nós criamos um fórum de acompanhamento do Brasil Sem Miséria. E fizemos, era para ser anual, né? Fizemos no primeiro ano a prestação de contas, então terminou começamos em 2011, né? Em 2012 nós fizemos a primeira prestação de contas, e aí o movimento entendeu que era melhor passar a ser semestral. E a partir daí passou a ser semestral, nós a cada 6 meses chamamos a sociedade civil organizada e fazemos uma prestação de contas, passamos o dia ouvindo sugestões, críticas, fazemos ajustes, e nós fizemos a semana passada o último diálogo, que foi o sexto diálogo do Fórum Brasil Sem Miséria, entregando o livro. Fizemos um seminário de dia todo com depoimentos de beneficiários, de parceiros, acho que talvez num exemplo de como a gente pode estar cumprindo essa agenda, que é uma agenda de transparência, de prestação de contas e de diálogo, né? Porque muito a gente acabou ajustando, ouvindo crítica do próprio movimento. Quando a gente fala em ação interministerial aí, muitas vezes não avança porque tem conflitos de competência. De que maneira que vocês arredondam, digamos, essas parcerias com os ministérios para ganhar eficácia? É no âmbito dos conselhos? Qual é o instrumento? Foi muito diferente em cada uma das ações. Eu acho que talvez, primeiro, só um registro. Nós tivemos um nível de cooperação e de integração, interação e sinergia realmente inéditos. Um dos nossos capítulos aqui conta essa experiência, porque o diagnóstico foi conjunto, não foi? A gente chegou, fez um diagnóstico que tinha problema em tal área ou não. Nós fizemos um diagnóstico junto. Com cada uma, montamos câmaras setoriais para fazer o acompanhamento e monitoramento de cada uma das nossas metas, mas o diagnóstico, o desenho da ação, o monitoramento, a execução, ela foi conjunta. Então, quer dizer, nós foi um trabalho partilhado. E o que eu acho que é o grande legado desses 3 anos e meio de Brasil Sem Miséria é que as políticas públicas, se elas não tiverem um recorte tratando de forma diferenciada a população pobre acaba não sendo atendida ou sendo atendida por último, né? Políticas universais, por exemplo, a gente tinha o velho debate entre universalização e focalização, que é um debate tradicional aí, esquerda e direita. Então, eu quero que a política seja para todos, diziam os universalistas. Aí os focalistas diziam, não, vamos só fazer para estes aqui. Nós estamos dizendo uma terceira coisa completamente diferente. Nós queremos universalizar, mas se nós não tivermos um foco para construir políticas diferentes para os mais pobres, os mais pobres vão ser os últimos a receber a política. Né? Então, os mais pobres, os mais excluídos, os mais isolados vão ser os últimos 10%. Então, a política vai chegar em todo mundo. Quando faltar 10%, você olha, quem são aqueles 10%? Os mais pobres. Então, como você faz? Quer dizer, o caminho não é o mesmo. A chegada não é a mesma, a informação não é a mesma. Agora, cada caminho para cada política foi diferente. No caso do Pronatec, por exemplo, foi uma ação hiper eficiente. O Pronatec é um programa novo, construído e liderado pelo Ministério da Educação, que leva qualificação profissional para a população que queira fazer qualificação profissional através tanto dos institutos federais quanto do Sistema S. Então, está lá, está disponível para o conjunto da população que queira se inscrever, pode ir lá no Senai, nos institutos federais, fazer a inscrição se tiver vaga. O mais pobre não consegue chegar, por quê? Ele nem fica sabendo que existe esse curso. Ele nem passa na porta do Senai. Ele acha que não é para ele. Quer dizer, tem barreiras culturais, tem barreiras invisíveis. Muitas vezes a pessoa não se sente à vontade fazendo aquele curso. O que, que nós fizemos? Pré-inscrição nos CRAS. Então a rede de assistência social passou a ofertar cursos. Então tinha lá, curso de pedreiro. Se organiza. A própria rede de assistência social, as mulheres iam lá atualizar o Bolsa Família e falavam, vai ter um curso aqui de torneiro mecânico. A quantidade de mulheres que nós tivemos fazendo curso de eletricista, de mecânico de automóvel, o último mercado que faltava para vocês dominarem. Exatamente. Cursos historicamente dominados exclusivamente por homens. 70% das nossas vagas foram preenchidas por mulheres. Olha, 68%. Olha. Então, nós acabamos construindo um caminhozinho diferente. O curso é o mesmo, O Senai oferece o mesmo curso de pedreiro, de pintor, para quem é do Cadastro Único do Bolsa Família e para quem não é. Só que esse do Bolsa Família está chegando através de um equipamento, né, de um caminho que é um caminho que para ele é facilitado. Por quê? Porque é um lugar que ele já ia, que ele ia atualizar seu cadastro, ele recebe informação de uma pessoa que sabe explicar para ele, né, no que ele às vezes tem mais dificuldade de compreensão. E qual que é o resultado que eu acho que é o mais surpreendente? Os nossos beneficiários têm o mesmo nível de aprovação, o mesmo nível de evasão, ou menor do que os demais, ou seja, essa população pobre, por favor, quer oportunidade, é isso que nós estamos dando para eles. Vamos pegar um ponto aí que, até para legitimação do... Essa legitimação, quando vem para fora, é aquela ideia de que não, eles vão ser inseridos no mercado de trabalho, mas antes disso, tem uma obrigação do poder público que é garantir o mínimo. Outro dia saiu uma pesquisa um estudo do Ricardo Paes de Barros, né, dizendo que os 10% mais pobres, eles não têm condição de entrar no mercado de trabalho. Vocês são 10% que o Brasil perdeu por excesso de miséria. De que maneira que se prepara a geração seguinte aí para escapar da sina aí da miséria? Bom, primeiro, a gente podia até voltar nesses 10%, porque essa ideia de que a população pobre não trabalha ou que não está inserida, eu acho que ela é bem questionável. Por quê? Porque nossos dados mostram que 75% dos adultos do Bolsa Família trabalham. Isso está em linha com o restante da população que não é do Bolsa Família, que também tem uma parcela que não trabalha por vários motivos, inclusive porque um dos cônjuges resolve ficar em casa com a criança. Né? Isso acontece com classe média, com classe baixa, com classe alta. Né? Aliás, com classe alta, às vezes acontece até mais. Então, não é verdade que existe uma parcela da população. Ele trabalha, só que muitas vezes trabalha no pior tipo de trabalho, né? Que é ambulante, de sol a sol, recebe muito pouco, né? É, o antigo cortador de cana, que é uma profissão que felizmente está praticamente se extinguindo, que trabalha um pequeno período do ano numa atividade absolutamente insalubre, dramática, e que às vezes acaba sendo lesionado pro resto da vida. Né? Uma pessoa que carrega não sei quantas toneladas de cana nas costas durante 3 meses para ganhar o dinheiro pro resto do ano, ele tem uma lesão, que é uma lesão tradicional na coluna, que o impede, depois de 4, 5 anos exercendo a mesma profissão, de exercer qualquer trabalho, baixar um caminhão de tijolo. Não consegue. Por quê? Porque teve uma lesão na coluna gravíssima. Então, em geral, essa ideia de que as pessoas estão fora do mercado, uma coisa, ela está fora do mercado, que ela não está. Ela está, né, tão fora quanto os outros setores. Agora, ela está muito mal inserida. Né? Ela não tem condições de conquistar ou de galgar postos que sejam dignos de ter uma renda que sustente a sua família com dignidade. Então, essa oportunidade que eu acho que a gente tem que levar. Nós estamos fazendo isso para os adultos e tem dado muito resultado. Com o microempreendedor individual, com acesso a um conjunto de oportunidades no campo. Por exemplo, no campo brasileiro, que tem uma população pobre grande, as pessoas não tinham semente de qualidade. Então você planta, a semente não é adaptada ao Nordeste, a semente não é de qualidade. Eu estou trabalhando com uma semente que vem sendo usada na minha família há não sei quantas gerações, que ela perdeu qualidade genética. Se você entra com assistência técnica, com semente de qualidade, com poucas informações, você pode mudar a capacidade de produção dessa família. Quer dizer que essa ideia da maldição, da miséria, não tem nada irreversível? Eu acho que é reversível e nós temos que batalhar. Agora, o que nós estamos fazendo no Brasil para as nossas crianças e para que elas não repitam? Porque é óbvio que é muito mais difícil você qualificar um adulto que não teve acesso à educação formal, que tem baixa escolaridade, do que um adulto que tem. Então, nós temos realmente uma parte dos nossos adultos pobres com baixíssima escolaridade. E que o nosso esforço é melhorar a vida deles agora, não é, vamos, né, esses aqui desistem. Não, eu acho que nós temos que melhorar isso que nós fizemos no Brasil Sem Miséria. Agora, nós estamos fazendo uma coisa com as nossas crianças que esse, sim, vai ser o grande diferencial no Brasil. Hoje, nós temos, primeiro, as crianças no Brasil estão na escola. Essa é a grande mudança que já vinha acontecendo e o Bolsa Família deu um empurrão muito grande. Né? Hoje as crianças do Bolsa Família, elas estão tanto na escola quanto as demais crianças têm um desempenho similar. Então as crianças estão. O nosso grande esforço agora é aumentar a qualidade da educação na rede pública. Mas as crianças estão na escola. Estando na escola significa que ela tem acesso à alimentação uma vez por dia, que ela não está na rua, que ela não está no trabalho infantil. Quer dizer, só esse ganho já é uma diferença para essa criança. Segunda questão, tendo Bolsa Família e se alimentando na escola, nós conseguimos reverter um quadro no Brasil que era um quadro dramático. A gente tinha, primeiro, mortalidade infantil no Brasil devido a duas causas, que são duas causas singelas. Uma é diarreia, que era água de baixa qualidade e má alimentação, baixa alimentação, a criança comia comida podre, né? E a outra que é desnutrição. As crianças morriam no Brasil de desnutrição. Isso não acontece mais. Quer dizer, graças ao Bolsa Família, nós conseguimos reverter o quadro de mortalidade infantil devido à diarreia e desnutrição. Isso já é um ganho fenomenal. Essa criança, e nós temos um trabalho na CIF genial, que você vai conseguir verificar aqui. Tem um dos capítulos do livro, é escrito pelo pessoal da saúde e relata o que aconteceu na saúde das nossas crianças. É belíssimo, belíssimo. E nós temos dois dados, são geniais. O primeiro deles, que acompanhou crianças, é um estudo longitudinal que o Brasil nem tem tradição de fazer, quer dizer, você acompanha a mesma criança e vê o que acontece com ela ao longo de 5 anos, que é um tipo de trabalho que é feito nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, regularmente, que no Brasil a gente não tem tradição de fazer. As crianças do Bolsa Família, como elas são obrigadas a ir no médico de 6 em 6 meses, a gente conseguiu acompanhar, né? Nós acompanhamos mais de 2 milhões de crianças, mas nós extraímos aquelas que foram acompanhadas com o mesmo médico, portanto com a mesma fita métrica, com a mesma balança, para não ter erro. E identificamos que nós reduzimos em 50%, 51% o déficit de estatura nas nossas crianças. O déficit de estatura é uma medida muito refinada de desnutrição, porque a desnutrição, a fome é a desnutrição aguda, quer dizer, a criança ficou sem comer um mês. Quando a criança é submetida a uma baixa alimentação por um período prolongado, ela não se desenvolve. Não é o passeio. Um adulto que não passa, que passou fome, ele passou fome e sofreu. Uma criança que passa fome de forma prolongada, ela não cresce, ela tem todo o seu desenvolvimento comprometido, inclusive seu potencial intelectual completamente comprometido. Quer dizer, você determina o que esse adulto vai ser nos 5 primeiros anos de vida dele. Nós reduzimos em 51% o déficit de estatura no Brasil. E já as nossas crianças já dão 1 centímetro mais alta. Quer dizer, aquele antigo homem guabiru não vai existir mais no Brasil. É. Né? Então, crianças alimentadas, crianças na escola. Isso é o que vai mudar, né, a imagem do nosso país. Eu tenho duas perguntas. Uma delas é: como a senhora enxerga a inserção das organizações sociais nas políticas públicas? Olha, primeiro que nós temos tido um trabalho muito importante com as organizações sociais nesses conselhos, que eles são muito atuantes, né? Nessa área de segurança alimentar e nutricional, em especial, seja desde de entidades ligadas à igreja, Cáritas, né? Até ONGs vinculadas à execução de políticas públicas. Então, eu acho que eles têm um papel fundamental no apoio, aconselhamento, crítica e, né, nessa construção de uma agenda de participação para setores muitas vezes não organizados, né? Porque a gente tem uma tradição de setores organizados da sociedade em movimento sindical e a população pobre não tem, né? Não é organizado. Então, eles têm, eu acho, um papel muito importante aí. Agora, no caso do Brasil Sem Miséria, nós temos algumas experiências que não teriam sido bem-sucedidas se a gente não tivesse trabalhado em parceria, como é o caso, por exemplo, da construção de cisternas. Nós construímos 1 milhão de cisternas no Brasil, 1 milhão e 100, se somar as cisternas feitas no governo do presidente Lula, que foram 350 mil, e as feitas no governo da presidenta Dilma, que foram 750 mil. Nós conseguimos acelerar muito o processo, exatamente por construir uma legislação que permitisse o conveniamento com com a ASA em especial, que é a articulação do semiárido, né, que trabalha através do MOSIP. Vocês têm o levantamento dos resultados dessas cisternas, dos indicadores de saúde? Ah, com certeza, tem. É um dos indicadores que a gente já mostra a alteração. Fora os depoimentos, né? Que os depoimentos de todos os beneficiários nunca mais minhas crianças tiveram dor de barriga, elas viviam doentes. Mas a gente já tem esse resultado, até porque as pessoas tomavam água barrenta. Né? Tem um depoimento de uma senhora, que para mim foi o depoimento que me deixou mais tocada, tem vários, né, que tomava, nunca tinha tomado café que não tivesse gosto de sal, porque a água era salgada, ela fazia café com água salgada, que pega, né? Mas esse da senhora, que ela falava assim: eu levantava de madrugada para tentar chegar antes das 4 horas da manhã no barreiro para beber água antes dos bichos chegarem. Entendeu? Quer dizer, ela bebia água no mesmo lugar que um bicho bebia. Quer dizer, uma água completamente sem qualidade. Né? Então, e essa não é a história de uma pessoa. Essa é a história de milhares de mulheres e crianças que perdiam parte do seu dia buscando água e que agora tem esse tempo para plantar as crianças, para estudar, para brincar. Né? Então, uma alteração muito grande. E isso aconteceu graças a essa parceria que nós fizemos com os movimentos sociais. Ministro, uma outra pergunta. O Brasil Sem Miséria, nesses 3 últimos anos, teve um enorme sucesso. Como fica daqui para frente, principalmente com referência aos ajustes na economia, se isso vai impactar, se não vai, de que forma vão impactar as políticas sociais? Eu tenho dito o seguinte: primeiro, que a agenda social da presidenta é um compromisso dela. Muitas das coisas que a gente fez, como é o próprio caso das cisternas, ele vai mudar de patamar. Por quê? Porque nós tínhamos essas 750 mil cisternas que a gente se comprometeu a fazer, ela era feita em cima de um levantamento das pessoas no cadastro único que diziam que não tinham acesso à água. Então ele falou: nós vamos colocar água em todas, certo? A nossa avaliação é que ainda precisamos fazer cisternas, mas não no volume que nós fizemos, né? Talvez em torno de 50 mil cisternas por ano, quer dizer, tem um trabalho ainda de manutenção, mas não no volume que a gente fez, que nós chegamos a fazer 300 mil cisternas num ano. Ou seja, mais então, pesado, mais... O mais pesado nós fizemos, então nós não vamos precisar do mesmo volume de recurso, você vai olhar o orçamento de cisternas, cai muito pro ano que vem, não por conta de qualquer ajuste fiscal, mas por conta de ter cumprido a meta. Então agora nós vamos trabalhar na meta de cisterna de produção. Essa cisterna que nós fizemos é a cisterna de água para beber. Então a família tem 16 mil litros de água que ela administra para ter água para beber, para cozinhar, né, para pequenas coisas domésticas. Agora nós estamos fazendo uma cisterna de produção que são 52 mil litros de água para gotejamento, né, da pequena produção e para os animais. Então, mas não é no mesmo volume que a gente fez nesse período que passou. As outras ações continuam. Agora, o ciclo do Brasil Sem Miséria, ele se encerra. A ideia de fazer o livro é exatamente... Nós encerramos um ciclo. Né? Era uma ideia de ter uma força-tarefa concentrada, envolvendo todo o governo para atingir essa população, chegar nessa população com ações emergenciais. Essa tarefa, né, a gente está concluindo. Agora, muito do que a gente aprendeu, né, por exemplo, que eu estava dizendo... Para o conjunto das políticas públicas, agora, certamente, nós vamos continuar aprimorando mecanismos que falam, bom, nós queremos levar para todos, mas para chegar aos mais pobres, nós vamos ter que ter um caminho, uma política diferenciada, caminhos diferenciados, movimentos específicos, acessos específicos, informação diferenciada. Então, isso é um legado que eu acho que certamente ficará para as políticas públicas no Brasil daqui para frente. A informação... Para esse pessoal mais pobre, por onde que vai? Ele vai por esses nossos equipamentos, pela escola, que agora nós vamos começar a usar muito, né? Que eu acho que é um dos nossos aprendizados. A família, ela vai, de vez em quando fica doente, vai no posto de saúde, quando vai fazer o cadastro do Bolsa Família, vai no CRAS, mas na escola, claro, a família acaba indo. E através das crianças, leva a modernização para os pais. O segundo meio de chegar nessas famílias é por carta, mas ele também acaba tendo uma perda grande, porque parte das famílias muda muito de endereço, aliás, como todo mundo, né? Agora, a rádio é hoje, e eu acho que tende, por conta do acesso à internet via celular... Essa também vai ser uma rede que tende a ser uma rede diferenciada de acesso no próximo período. Ministra, eu queria falar um pouquinho sobre o Bolsa Família, no sentido de que eu queria entender como que o Ministério faz o desligamento das famílias em relação à ascensão social daquela família. A gente sabe que se ela não cumprir as condicionalidades, ela tem uma suspensão por um tempo determinado e pode ocorrer o desligamento. Mas eu queria saber sobre os dados de porta de saída. Nesses 11 anos, né, de Bolsa Família, quantas famílias passaram pelo programa e saíram porque conseguiram ascender socialmente? E como que o Ministério faz esse desligamento? Porque a senhora comentou da questão do acesso ao crédito. Eu queria entender se, por exemplo, monitorar esse acesso ao crédito é um sinal de que essa família cresceu e que ela não precisa mais receber o benefício. Mais ou menos, porque ela pode ter... As pessoas têm renda e têm atividade. Né? E no caso... Um momento, ministro. O cartão, a senhora começa a responder de novo. Tá bom. E aí, se puder falar de números de quanto saíram, ministro? Eu fiz um trabalho em 2012 sobre o programa e a gente teve naquela época uma dificuldade de abordar essa questão da porta de saída. Tá. São da Sim. É metodista? Eu conheci ambas aí como... Professor. Não, eu fui da banca lá, e o trabalho que fizeram, uma sobre Pinheirinhos, outra sobre... Olha só. Estamos gravando. Voltando àquela história, né? Tem gente que acha que as famílias são pobres porque não trabalham. É muito difícil você achar uma família sem alguma estratégia de sobrevivência. Elas têm estratégia de sobrevivência. E, em geral, a estratégia de sobrevivência tem a ver com ser algum tipo de empreendedor, né? Eu lembro que eu acho que até já te contei essa história, daquela senhora, uma entrevista que que o cineasta estava fazendo com muitas famílias para montar um filme, que aliás é um filme que vai ser lançado ano que vem, e aí ele pergunta para a senhora trabalha? Né? Uma senhora já de idade assim que nem nossa, né? Senhora trabalha? Não, não trabalho. E aí, como que é seu dia? Não, eu levanto às 4 horas da manhã porque eu tenho que fazer a massa para a coxinha, aí eu faço a massa, deixo pronta, parará, aí deixo lá descansando, aí vou, levanto minha neta, dou café da manhã, levo lá na escola, volto, enrolo a coxinha, asso, aí levo na construção civil, volto, aí tem que pegar a menina na escola. Ela trabalhava o dia inteirinho, só que ao responder você trabalha, ela diz não. Por quê? Porque ela trabalhava na casa dela, fazendo uma coisa informal, que era fazer coxinha para vender na obra da construção civil. Então, essa pergunta nem sempre ela é compreendida pela pessoa. Ela tá falando, não trabalho, eu me viro. Entendeu? Bom, provavelmente a coxinha dela deve ser ótima, e ela é que era a rima de família, da filha e da neta. Né? Então, essas estratégias de sobrevivência, elas são a marca dos nossos beneficiários, muitas vezes com muita dificuldade, mas que tem uma renda nem sempre regular. Né? Então, quando a gente pergunta da renda para o nosso beneficiário, a pergunta não pode ser a pergunta que é feita para mim, que sou funcionária pública. Né? Ah, quanto você recebeu o mês passado? Porque você sabe qual é teu salário, né? Ou a pessoa sabe fazer a média. Essas famílias, você pergunta, quanto você recebeu em média no ano? Por quê? Porque nem sempre essa renda é uma renda regular. Às vezes ele consegue, em áreas, por exemplo, que tem praia, período de alta temporada ele tira uma renda, e outras não, né? Então a ideia é você tentar entender mais ou menos como é essa renda. Nossa, muita gente entrou no Bolsa Família, saiu e acabou voltando. Eu vou te dar a conta de quem entrou, saiu e nunca mais voltou. Certo? São 1 milhão e 700 mil famílias que se desligaram do Bolsa Família e não retornaram. Mas em torno de 1 milhão de famílias que foram desligadas porque não fizeram atualização cadastral, mesmo sendo chamadas posteriormente. Então, o que a gente imagina? Que uma família que está no Bolsa Família, está com cadastro, né, tem um cadastro, é chamada para atualizar, não aparece, tem um benefício cancelado e não vai lá dizer, olha, eu perdi o prazo, ou meu filho estava doente, significa que ela provavelmente não estava precisando, porque se ela tivesse, ela teria recorrido e teria direito a voltar. Né? Então, a gente daria para fazer essa conta de que em torno de 2 milhões e 700 mil famílias saíram e não voltaram mais. Recorrentemente isso acontece, por exemplo, mês que vem nós vamos estar desligando um conjunto de famílias que não fez atualização cadastral. Uma parte delas talvez fique um tempo ou acabou perdendo prazo por desinformação, por dificuldade de entender como é que funciona. Né? Então, o número hoje que a gente teria é esse, 2 milhões e 700 mil famílias. Agora, as famílias têm direito a ficar no Bolsa Família, mesmo depois de melhorar de renda. Então, a família, por exemplo, arranjou um emprego, né? um dos adultos arranjou um emprego, melhorou de vida, ele não é obrigado, no mês seguinte, ir lá pedir o desligamento. O povo fala devolver o cartão, mas nem é para devolver o cartão mesmo, o plástico, senão é um plástico, né? Ele pode ficar com aquele, mas ele pede o desligamento. Se ele pedir o desligamento, porque ele está muito seguro da sua situação, se ele, no período dos próximos 3 anos, ele precisar voltar, ele tem o que a gente chama de retorno garantido automático. Ele não entra de novo na fila, ele imediatamente... Então, aquele projeto com a senadora Alessia Neri de fazer a família ficar mais 6 meses no programa depois que ela for contratada com a carteira... É absolutamente inócuo. Tá. E essa família, mesmo que ela não peça o desligamento, se ela... Ela tem o direito de continuar 2 anos ainda no programa, que é o período de atualização, levando em conta, inclusive, isso, que muitas vezes a família melhora um pouco de renda e, né, de vida, mas aquela segurança que é o cartão do Bolsa Família, ela é necessário para aquele momento de estabilização. Então, quer dizer, não, fica parecendo que é uma coisa punitiva, e a ideia é exatamente o oposto, que você possa ajudar essa família a se estabilizar, que você possa ter um dinheiro garantido para essa criança estar se alimentando, e eu acho que esse é o grande benefício do Brasil. Mas aí o desligamento, então, por algum tipo de acessão melhora de renda, é voluntário, o beneficiário tem que se... Não, aí ele... Não, mas aí ele... depois de vencido o prazo, quando ele tiver que atualizar, ele tem que dizer a renda dele, aí ele é desligado. Né? E se ele, eventualmente, que eu vou falar assim, ah, e a pessoa mentiu, né? Em geral, as pessoas muito pobres, elas têm dificuldade de saber quanto que ela ganha. A pessoa que faz bico diário, um flanelinha, ganha R$2, R$3 por dia. Qual foi sua renda no mês, entendeu? Não tem olerite, né? Então, do que nós estamos falando, né? E só para encerrar da minha parte, ministra, são 11 anos de programa. O que o Ministério pretende alterar? Se é que algo precisa ser alterado na visão de vocês? Olha, nós, nesses 3 anos do governo da presidenta Dilma, nós fizemos algumas alterações absolutamente estratégicas no programa. Foram 6 modificações no programa que mudaram, né, o conceito e a concepção do Bolsa Família completamente. Hoje, dá para a gente dizer que, não só do ponto de vista da renda, mas do ponto de vista geral, o Brasil tem um piso social. Quer dizer, daqui nós construímos essa ideia de que o Brasil sem miséria estabeleceu uma laje social no país, certo? Um patamar abaixo do qual nós não aceitamos e não queremos que ninguém mais viva, né? Então, o Bolsa Família nos ajudou a estabelecer esse piso do ponto de vista da renda. Mas do ponto de vista das outras políticas, isso também, de certa forma, foi o Bolsa Família que nos trouxe, porque ele é que viabilizou que o Cadastro Único fosse construído, que é essa grande ferramenta de planejamento público que se tornou o Cadastro Único. Então, eu acho que nós precisamos de um período de estabilização. A modificação mesmo do Bolsa Família, ela é muito recente, né? Que é, o Bolsa Família se tornou um benefício variável, e eu acho que o grande esforço que nós temos que fazer é de qualificar o cadastro cada vez mais para que a gente possa ter um cadastro realmente como uma ferramenta de planejamento para se voltar para a população de baixa renda, né? Agora, não especificamente o extremamente pobre, mas o pobre e essa parcela de baixa renda na sociedade. Tá bom. Ministra, por favor, você tem pergunta, Paty? Não. Apresenta o livro, bacana, sete nomes. Você tem em digital também esse livro? Tem, eu mandei a versão eletrônica, né? É. Nós temos. Já publicou no site. O livro a gente publicou. Ah, é? Uhum. Eu vou pegar porque no iPad dá para carregar melhor. É, melhor. Bom, fechando aqui o ciclo do Brasil Sem Miséria, entregamos todas as metas. Conseguimos não só cumprir todos os prazos, todas as metas, com todas elas nós cumprimos antes do prazo e hoje temos muito mais do que foi comprometido em junho de 2011 e estamos com o nosso livro publicado para contar, não só prestar contas à sociedade, mas mostrar esse legado que é um grande aprendizado da modificação do Estado brasileiro se voltando agora para a população de baixa renda. São 76 autores, né? Em todas as áreas nós temos documentos e para nós é um prazer muito grande poder partilhar esse livro com a sociedade brasileira. Mas você sabe que esse tema da renda familiar, eu tive uma, lá atrás, uma discussão com aquele italiano que trabalhava com focalização, ocorreu recentemente, era um dos parceiros lá do Ricardo Paes de Barros. Ainda no governo Fernando Henrique, a gente fez um seminário, e ele veio no seminário, e no seminário ele disse o seguinte, eu tenho uma babá que ganha R$400, ela está namorando, vai casar com um porteiro do prédio que ganha 500, junto eles ganham 900, tem cabimento da saúde de graça para eles. Eu quis enganar o cara. Daí logo depois teve um encontro no Instituto Fernando Henrique Cardoso, e ele mostrando como que a renda familiar tinha aumentado. E por coincidência, eu tinha estado um pouquinho antes almoçado com o presidente do McDonald's da América Latina, que era um argentino. E ele falou o seguinte, meu pai é motorista de táxi. Conseguiu, sendo motorista de táxi, educar eu e meu irmão, que tem um autocarro lá, e o papel fundamental foi da minha mãe em casa. Falar, hoje, lá em Buenos Aires, as mulheres têm que sair para trabalhar porque não dão... Então, digamos, o que ele fazia era o seguinte, todo esse trabalho da mulher em casa, ele desconsiderava, não precificava e pegava renda monetária. E os custos que ela tinha de ter babá, alguém para ficar com as crianças... O filho dele podia ter, né, a babá, né? Mas não era computado nele. Então era uma estatística falsa. Né? Eu escrevi no IG, ele ligou para mim berrando, eu berrei com ele. Nossa senhora, mas foi... Mas uma manipulação monumental, né? por não considerar, digamos, não monetizar esse trabalho que era feito. Nassif, olha só, aqui tem um resuminho dos resultados, né? Tá. Nesse, E aqui, nós fizemos um trabalho bem bacana, inspirados e orientados tanto pelo PNUD quanto pelo Banco Mundial. Você lembra que a gente nunca estava preocupado só com renda, a gente estava preocupado com os três eixos, né? Acesso a serviços, inclusão produtiva e renda. Sempre foi esse o conceito do Brasil Sem Miséria. Então, nós pegamos, aqui olhando o PNAD, o que aconteceu com os 5% mais pobres e o que aconteceu com o total da população, no que são ações estratégicas para a superação da extrema pobreza no conceito do Banco Mundial. Porque, bom, ter uma torradeira pode ser muito bom para todo mundo, mas ter um refrigerador pode ser estratégico para a pessoa poder guardar mantimento, né? Então, não pega bens em geral, pega bens que sejam educação... E o Câmbio dizia que era supérfluo comprar geladeira, né? Educação, saúde, né? Acesso a alguns bens como telefone e geladeira, que é o que o Banco Mundial, são sete dimensões que o Banco Mundial considera para enxergar a pobreza e a extrema pobreza. E aí, essa é a curva do banco. Querem ver, Gurias? Não. Olha só. Sai. Aqui a curva em azul é a feita pela gente que inclui as cisternas, tá? Essa verdinha é a do Banco Mundial. Evolução da pobreza crônica, ou seja, a pobreza não só de renda, mas olhada por essas várias dimensões. Sai desse patamar para, no caso deles, 1,4, no nosso caso, 1,1. Quando você olha... 2002? Qual é 2002 para as meninas saberem? 2002. No nosso conceito, sai de 8,3 para 1,1. Né? Na conta, o modelo estrito senso do Banco Mundial sai de 7,3% para 1,4% da população em situação de extrema pobreza. Aí a gente abriu por região, para ver o que acontece. Que lembra que a gente dizia, onde já estava a pobreza no Brasil? No Nordeste, entre os negros e entre as crianças. Então nós abrimos essas três dimensões para ver o que acontece. 17,9% dos nordestinos eram pobres crônicos em 2002. Melhora para todo mundo. Isso aqui nós vamos deixar para vocês. Sudeste. Mas, obviamente, que é no Nordeste que estava concentrado 60% dos extremamente pobres. Olha os negros. 12,6% dos negros eram extremamente pobres. Cai para 1,7%. Melhora entre os brancos também. Que coisa, hein? Bacana, né? Muito. Aí aqui, famílias que têm crianças, que concentravam a pobreza, que é, sabe, que criança até 6 anos, exatamente porque a mãe, como menino pequeno, ela acaba tendo que ficar em casa. E aqui, o urbano e o rural. Também a pobreza se concentrava, não em termos absolutos, mas relativos no rural. Então... São Paulo. Como é que São Paulo... O desempenho aqui foi... É que São Paulo, do ponto de vista proporcional, é aquela conta que você viu aqui do Sudeste, né? Não, eu tive outro dia com... Não está gravando mais, não, né? Não, pode. Não, agora só para as fofocas. Não, eu tive com